Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Poupe energia, seja amigo do ambiente, é o tema de hoje do Seixal Saudável. Para falar sobre esta temática, temos ao telefone o diretor da Agência Municipal de Energia do Seixal, Felipe Bonlinger, e em estúdio já a entrevistadora residente Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Poupar energia é uma medida saudável. Porquê? É uma medida saudável em muitos aspectos. Quando poupamos energia, a primeira coisa que fazemos é poupamos dinheiro. Isto, eu penso que, na situação em que as famílias portuguesas estão, isto tem muito significado. Depois, poupamos o ambiente, obviamente. Consumir menos energia significa emitir menos gases com efeito de estufa. E isto também se aplica à eletricidade, porque nós muitas vezes pensamos que a eletricidade é uma energia limpa, mas na realidade, para produzir eletricidade, foi necessário queimar combustíveis fósseis. Portanto, quando poupamos energia, poupamos dinheiro, poupamos o ambiente e também, por exemplo, se nós utilizarmos menos vezes o nosso veículo privado, é uma oportunidade para fazer algum desporto. Portanto, também isto pode beneficiar as pessoas em ter mais saúde. Como fazê-lo em casa? Existem muitas maneiras de fazer, de poupar a energia em casa. Algumas delas pode ser, por exemplo, através dos eletrodomésticos. Nós, quando compramos eletrodomésticos, agora todos eles vêm com uma etiqueta energética. E quando escolhemos eletrodomésticos da categoria A ou A+, é a certeza que vamos poupar. Depois, obviamente, também temos que adoptar alguns comportamentos de poupança de energia. Por exemplo, no caso do frigorífico, é não deixar a porta aberta muito tempo, porque senão o frio todo escapa e o motor vai ter que voltar a trabalhar. Em relação à iluminação, nós podemos utilizar lâmpadas fluorescentes compactas. São mais caras na aquisição, mas permitem poupar muita energia, mesmo em relação às lâmpadas de incandescentes. Em relação à água quente sanitária, temos a hipótese de recorrer, por exemplo, à energia solar térmica. Se nós instalarmos na nossa casa um coletor solar térmico, vamos poupar muita energia, ou o gás do esquentador, ou a resistência elétrica no termoacumulador. E realmente em Portugal faz todo sentido adoptar este tipo de tecnologia. Em relação ao aquecimento, portanto, o comportamento ajuda muito. Se nós utilizamos poucas vezes o aquecimento e em vez de pôr sempre o radiador ou a caldeira a funcionar, pomos uma camisola, poupamos. Também podemos poupar o ambiente consumindo, por exemplo, energias renováveis, como a biomassa, para aquecer a nossa casa. E no exterior? Quando, por exemplo, nós não utilizamos os transportes públicos, em vez de utilizar o nosso carro para ir ao trabalho, para ir à escola, para as nossas deslocações cotidianas, poupamos, portanto, energia no exterior. Depois, também no exterior, tem a ver com câmaras municipais. Quando as câmaras municipais utilizam sistemas de iluminação pública eficiente, poupam energia. Quando os transportes públicos renovam a frota e passam a utilizar autocarros mais eficientes, também a poupança de energia. A energia em um mundo, realmente podemos poupar energia de mil e uma maneiras. Que projetos têm sido desenvolvidos no Conselho com o objetivo de alertar e sensibilizar a população para estas questões? A Agência de Energia, portanto, já está a comemorar os 10 anos de atividade e só em 2010 temos contabilizado a volta de 18 projetos de sensibilização. Portanto, isto é um dos eixos principais do trabalho da nossa agência. Por exemplo, a colaboração que nós iniciamos com a RDS, precisamente no programa Energia Positiva, já realizamos 101 entrevistas relacionadas com o tema da energia e do ambiente. Portanto, isto tem sido uma colaboração muito, muito importante, muito significativa para a agência e tem permitido, de facto, contactar muitos municípios e explicar, portanto, e dar conselhos na área da energia. Também em relação às escolas, temos iniciado uma atividade muito, muito grande de sensibilização, temos lançado concursos de maquetas, de carrinhos solares também. Temos tido um projeto financiado pela Comissão Europeia que se chama PEACE. É um projeto em que ensina aos professores e aos alunos como fazer uma auditoria energética e também vai permitir que nos próximos anos vai haver auditoria energética. Este projeto foi desenvolvido em colaboração com a Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira. Também temos o projeto Kyoto nas escolas, com várias escolas do Conselho. E mais dois projetos que gostava de destacar, o projeto Selo Verde, Edifício Amigo do Ambiente. Nós temos vindo a dar um prémio ao edifício mais emblemático do Conselho. Portanto, este ano, no ano de 2009, foi atribuído ao edifício da Quinta da Trindade, porque era um edifício muito com muita inovação, muita tecnologia, tinha inclusive também tinha incorporado alguns elementos de arquitetura bioclimática, era mesmo um edifício que era interessante do ponto de vista energético. E depois vou acabar, se calhar, com um projeto Ecofamílias, em que nós, a Agência de Energia, aconselhamos famílias precisamente a poupar a energia em casa. Fazemos uma pequena auditoria, depois entregamos relatórios de avaliação, portanto, dos consumos, dizemos às famílias onde é que elas consomem mais energia, damos umas dicas como poupar energia, entregamos alguns equipamentos que permitem poupar energia e depois, no fim, portanto, também vamos ver se elas, de facto, conseguiram, graças aos nossos conselhos e aos pequenos equipamentos de poupança de energia, se conseguiram realmente poupar energia. O Projeto Seixal Saudável e a Agência Municipal de Energia, enquanto parceiros, têm-se dedicado a esta temática. Quais os resultados? Eu penso que, nesta área, os resultados foram muito positivos. Nós iniciamos uma colaboração com o Projeto Seixal Saudável já há muito tempo atrás. Eu gostava de referir que é um dos primeiros projetos que nasceu precisamente da nossa colaboração, é o projeto Pedal pela Sua Saúde. Portanto, já é um projeto que entra no seu 8º ano de atividade e é um projeto em que durante muitos domingos do verão, este ano vai ser domingos dos meses de maio, junho, setembro, outubro, portanto, nós pomos à disposição dos munícipes 70 bicicletas, são de utilização gratuita e, portanto, incentivam as pessoas a fazer desporto, a andar um pouquinho de bicicleta nos domingos de manhã. E também a ideia é promover, portanto, a utilização da bicicleta como meio de transporte individual. É com o Pedal pela Sua Saúde que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre violência doméstica. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.